das praças brindando. Ainda faz eco, no quarto o Sandro já contando. Dinheiro cego, na sala os drão comemorando. Feliz de certo, 30 milhões do assalto a banco e não deram teco. O plano é ação rápida sem causa pânico. Vai na fé, gruda o gerente, ele é maçônico. O Rocha tá de ponto 30, os vigia coagido. Clientes em choque, o ato é de terrorismo. Djalma encostou com o furgão na ponta da avenida. Vocês têm mais 10 segundos até a saída. Os malotes tá na mão e as cassete com o circuito interno. Mete fogo e nós vai passar bem o inverno. Fuga rápida, sem causar tumulto na favela. Dispensa o carro, guarda as armas, é pouca ideia. Contagem feita, só mais um dia normal de trampo. 3 anos sem se falar, pra não cair no grampo. As últimas informações sobre esse assalto a banco. A polícia inteira da nossa região está fazendo as buscas, estão sendo monitoradas pelas polícias para tentar encontrar esses bandidos, né? Esses quatro bandidos.